Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o terceiro programa, A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Aqui na Rádio Boa Nova. Tua rádio favorita. Olá aos ouvintes da Rádio Boa Nova. No ar, na Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. Por isso, continuem a apanhar a música nacional e estamos com vocês. 100.2 FM. Olá, Rádio Boa Nova. Yeah. Começamos com a notícia, com as notícias do nosso mundo, com a Catarina Duarte. O relatório que não chegou a ser. A jornalista da Sábado contactou a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância. Queria saber que manuais portugueses tinham sido consultados por aquela comissão. A resposta foi nenhum. Primeiro criou-se o caso. Ensino da História Portuguesa não pode ignorar a violência cometida contra os povos das ex-colónias. O Conselho da Europa exorta autoridades portuguesas a mudar a narrativa da história que continua a ser transmitida aos alunos. Um relatório europeu publicado esta terça-feira recomenda a Portugal repensar o ensino da história e, em particular, a história das ex-colónias. E defende que o contributo dos afrodescendentes, assim como dos ciganos, para a sociedade portuguesa deve ser tratado nos manuais escolares. Não houve jornal, rádio ou televisão que imediata e prontamente não desse conta desse envisamento dos manuais de história. Lendo por esses jornais fora os excertos do dito relatório europeu, quase se era levado a acreditar que os manuais escolares portugueses omitiam o papel de Portugal no tráfico de escravos. Os ingredientes do caso eram os de costume. Um relatório produzido por uma das muitas instâncias europeias, cuja assertividade é inversamente proporcional ao conhecimento que se tem dela. Vem fazer uma recomendação de imediato tida como um dogma. Mas vamos em primeiro lugar à recomendação sobre os manuais de história que, segundo a ECRI, deverão mudar a narrativa da história que continua a ser transmitida aos alunos. À partida, instala-se de imediato um desconcerto ao ler estas notícias, pois folheando os manuais em causa, constata-se que eles tratam de facto desses contributos e das consequências da escravatura. E tratam de uma forma equilibrada. Foi esta evidência que levou o professor Paulo Guinote a afirmar sobre os membros da ECRI. Parece-me que não devem ter visto os manuais em causa. A hipótese de Paulo Guinote pode parecer inicialmente disparatada. É lá possível que uma instituição, cujos membros dizem possuir uma elevada autoridade moral e reconhecida competência para tratar dos problemas do racismo, discriminação, xenofobia, antissemitismo e intolerância, produzisse um relatório sem ter efetuado uma pesquisa vasta e profunda sobre os manuais escolares em vigor em Portugal? Mas admitindo que não tenham visto todos os manuais, talvez tenha sido mal selecionada a amostra que lhes forneceram. Custa acreditar, mas é mesmo assim. A fazer fé na revista Sábado, a ECRI não consultou manual algum. O relatório e as recomendações da ECRI resultaram das informações recolhidas pelos membros daquela comissão nas reuniões que mantiveram com a ONG durante uma visita a Portugal. Nova pergunta da Sábado. Quem integrava a delegação da ECRI nessa visita a Portugal e com quais ONG se reuniram? Resposta da ECRI. Regras de confidencialidade impedem que se identifiquem as ONG contactadas e quem integrava a delegação. Portanto, uma delegação constituída não sabe por quem veio a Portugal reunir com quem não podemos saber e o resultado foi um relatório que, entre outras coisas, conclui que os manuais de história têm de ser corrigidos. Também com base em tais extraordinárias fontes, conclui a delegação da ECRI que a PSP está infiltrada pela extrema-direita. O teor desta notícia é de uma grande gravidade, porque, como vocês perceberam, quem esteve minimamente atento às notícias percebeu que todos os jornais, todas as televisões fizeram referência a isto, que nós, professores de História, que os manuais de História estavam a dar uma visão racista da História, porque estávamos a menosprezar os descendentes das nossas ex-colónias e que estávamos a tratar o tema da expansão e, propriamente, do caso da escravatura, de uma forma menor e de uma forma de uma perspectiva europeia e de uma perspectiva racista. Os meninos que aqui estão e que estudaram História, e alguns ainda estudam, outros já estudaram, sabem perfeitamente que há muitos anos que esta perspectiva não existe no estudo da História, porque os manuais não a trazem, os manuais trazem uma perspectiva, como aqui se diz, abrangente, que conta todas as partes e que fala do tema da escravatura. Eu até costumo dizer aos alunos que a escravatura foi provavelmente o maior crime da história, praticado durante séculos e que expoliou a África e que enriqueceu a Europa. Portanto, eu creio que nenhum professor de História, a não ser que seja um extremista, dá uma visão racista da história. Isso aconteceu em tempos, mas já não existe. O que é muito grave é que se ponham estas notícias a circular, dizendo que os manuais de história têm erros, que é passada uma visão errada da história aos alunos portugueses e que os manuais têm que ser revistos, quando, pelos vistos, quem fez este trabalho nem sequer viu os manuais, que é a conclusão que se chega. Isto é de uma grande gravidade se isto são notícias, aliás, isto é de uma instituição europeia, a gravidade começa logo aí. E depois estas notícias põem-se a circular e as pessoas menos preparadas e menos instruídas até aceitam isto como, como correto e como aceitável. Aliás, eu posso questionar aqui um aluno, quiçá, Catarina, tu tens estudado História nos últimos anos, já abordaste para aí no teu 8º e no teu 10º o tema da expansão, achas que a História aborda a temática da expansão de uma forma racista e xenófoba e posicionando-nos nós europeus como superiores aos outros? Não, não tenho essa ideia de toda a História. Isso nunca te foi ensinado assim? Não. Provavelmente nem no ensino do primeiro ciclo? Não. Que eu me lembro sempre existiu escravidão, tanto de portugueses como de outros países, como a França, a Inglaterra, principalmente. E esse tema abordado sem complexos. Sim. Falando sim, da realidade. Sim. Bárbara, tu que também já estás no 11º ano, qual é a tua opinião? Consideras que isto não tem qualquer sentido, esta notícia que veio a público, porque de facto, ao que se percebe, os manuais nem sequer foram lidos. Exatamente, eu estudo História já há muitos anos e continuei também no meu secundário e tenho exatamente essa percepção, que a História é ensinada conforme se passou na realidade, de forma imparcial. Todos nós sabemos que realmente Portugal e como outros países da Europa procederam a práticas de escravatura que são condenáveis, mas também temos de ter em conta a época em que foram, portanto eram as mentalidades diferentes e portanto a História é ensinada pelos manuais e pelos professores de forma imparcial e cabe-nos a nós alunos termos a nossa opinião, mas acho que é unânime que é realmente uma prática condenável. Mas aqui o que é grave é estar-se a passar a ideia, até para a Europa, que Portugal tem um ensino da História que é parcial e que conta apenas um lado da história, quando isso não é verdade há muitos anos. Mas as pessoas que fizeram este artigo, como já se viu, são pessoas que não têm qualquer conhecimento de como é que é o ensino da História em Portugal. Portanto, pois, mas supostamente isto era baseado num relatório de uma instância europeia e isso ainda é mais grave. Basicamente estarmos a falar tanto disto é estar a dar a palco a pessoas que nem sequer sabem cumprir o trabalho delas corretamente. Pois, mas convém desmontar aqui e eu penso que isto é a nível da comunicação social tirando, foi falado tirando esta imenso notícia. Que eu vi também tanto nas redes sociais como nos sites de jornais online e realmente para o que eu percebi toda a gente tinha esta uma perspectiva de uma história imparcial e que realmente estas pessoas não têm qualquer noção do que estão a fazer. Pois, aqui fica salientado isso. Rádio Boa Nova. O IVA dos concertos e outros espetáculos em 7 touradas vai descer dos 13% para os 6% em 2019. A medida chega depois de um grupo de pressão no qual participaram vários promotores de espetáculos ter pedido esta redução e foi anunciada pelo Governo na proposta do Orçamento de Estado, resultando num acordo com o Bloco de Esquerda. Por favor, diz-me, diz-me onde eu falhei. Por favor. Falamos, gritamos, choramos, passamos o tempo sem nos entender. Duvidamos, lutamos no jogo que vamos com certeza ambos perder. Tu não me ouves e eu não te escuto. Tu não me escutas e eu não discuto. Refuto, não gosto, já chega, acabou. Passou a vibe, a chama apagou. Diz-me se tu também pensas assim. Diz-me se achas que é o nosso fim. A cama já não satisfaz. Parece que perdemos gás. Parece que a paixão ficou lá para trás. Não quero que fiques, nem quero que vás. Não quero que fiques, nem quero que vás. Quero que... Por favor, diz-me. As coisas são simples, parece que nós é que as complicamos. As coisas são claras, às vezes nós é que não as aceitamos. Vamos nos arrepender, depois vai ser tarde demais. Um dia vamos acordar e saber que nós temos pecados iguais. Ei, liga para mim, eu quero ouvir um olá. Vale a pena voltar a tentar ou deixamos a cena ficar como está? Por favor. Passamos agora para Nós e os Animais, com Inês Brás. PAN quer lei a punir maus-tratos psicológicos de animais. O PAN apresentou um projeto de lei na Assembleia da República com alterações ao Código Penal de forma a permitir punir os maus-tratos psicológicos de animais e o confinamento excessivo de animais. A proposta do deputado André Silva inclui ainda uma mudança no crime de abandono, passando a ser crime sempre que alguém se desfaça de um animal sem o confiar à responsabilidade de outra pessoa. Na atual redação da lei, o abandono só acontece quando a vida do animal ficar em risco. Assim, o PAN propõe que o crime de maus-tratos a animais passe a incluir os maus-tratos psicológicos e o confinamento excessivo dos animais. Cristina Rodrigues, da Comissão Política do PAN, exemplificou ao Diário de Notícias que um cão, que fique muito tempo preso a uma corrente, dificilmente terá uma possibilidade de expressar o seu comportamento natural, bem como de se exercitar convenientemente. Vai começar a andar às voltas ou a ladrar sempre, apontou como exemplo de um crime de maus-tratos psicológicos e confinamento excessivo. A dirigente diz que se a lei, em geral, será abstrata, a sua aplicação prática decorrerá em perícias médico-veterinárias nos casos que chegarem à justiça. Na proposta, é sugerido que o crime de maus-tratos psicológicos seja punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias. Se resultar de dano grave ou morte do animal, a pena pode ir até aos 2 anos ou multa até 240 dias. O partido pretende também que a lei passe a contemplar a negligência, ou seja, a falta de prestação de cuidados, a que o detentor será obrigado. Nestes casos, a punição será de 6 meses de prisão ou multa até 120 dias. Estas medidas constam, de forma geral, de uma petição que deu entrada na Assembleia da República e que deve ser discutida pelos deputados no próximo mês. Parece-te bem, Inês. Eu concordo, pois, quando os animais estão presos, é um facto que o seu comportamento fica alterado e ficam comportamentos estranhos do seu natural, e os animais, como os cães, por exemplo, precisam de muito exercício físico, ou seja, estando acorrentados não é bom para a sua saúde. Nem para a sua felicidade. Nem para a sua felicidade, isso é óbvio. E quando nós abandonamos um animal, Deus dará, até agora só é punido por lei se ele sofrer, se ele se aleijar, correr risco de vida, causar algum dano a alguém. Mas, por exemplo, se nós abandonarmos um animal e ele for resgatado por outra pessoa que o adote, o animal foi à mesma abandonado, simplesmente não sofreu nem nada porque teve a sorte de encontrar uma boa pessoa que ficasse com ele. Mas agora, se nós... Mas o abandono deve ser sempre crime. Exatamente. Porque o abandono um animal, ele até pode ser adotado, mas pode ter a sorte de ser adotado por uma pessoa que o trate bem. Pode... Ou pode ser, ter a sorte de ser adotado por uma pessoa que o trate mal. Ou pode ter o que azar. Que não alimente. Pois. Não é? E aí o animal vai continuar a sofrer, até porque vai ter imensas saudades dos donos. E só aí o animal já sofre imenso com a separação. Por isso e com o abandono, por facto de ter sido abandonado. Isto é quando uma pessoa se quer, digamos, desfazer do seu animal, deve procurar ou entregá-lo a uma pessoa de confiança ou então um canil. Exato, em situação extrema, extrema. Porque lá está, exatamente, temos que ser responsáveis quando adotamos, não é? Sabemos que adotamos, estamos a tomar uma responsabilidade para uma série de anos, se eles tiverem uma esperança vida. De vida. Exatamente, e sabemos que a esperança de vida deles é limitada. Ainda assim, temos de ter a noção que se não temos meios, então não adotamos. Por isso, senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passemos agora para outra temática, para a consciência ecológica e preservação do ambiente, e desta vez a Francisca vai lembrar aqui o que aconteceu aqui à região centro há um ano atrás. E vai fazer o paralelismo com o que está a acontecer este ano, isto é, um ano depois, o que é aqui a região centro e particularmente o nosso concelho, um ano depois da tragédia do grande incêndio de outubro. Um ano depois do pior dia de sempre. Foi o pior dia do ano, que aconteceu apenas 2 meses depois da maior mortandade de sempre por causa de um único incêndio florestal em Pedrógão Grande. Depois daquele 17 de junho de 2017, ninguém queria acreditar que uma tragédia semelhante voltasse a acontecer. Mas ela repetiu-se logo na madrugada de 15 e 16 de outubro, quando deflagraram cerca de 500 focos de incêndio e lavraram quase sem controlo em 7 concelhos da região norte e em 32 na região centro. Talvez tivessem sido as imagens do Pedrógão e do elevado número de vítimas calcinadas numa estrada a fugir do fogo, que evitou que o número de vítimas mortais fosse maior. Em outubro, morreram 51 pessoas e arderam vários milhares de casas. Foram afetadas 430 empresas e ficaram quase 5 mil postos de trabalho em risco. Os incêndios de outubro foram a razão do primeiro puxão de orelhas institucional e em público pelo Presidente da República ao Governo, liderado por António Costa. Era preciso não voltar a falhar. Era preciso começar rapidamente a reconstruir. Já se reconstruiu alguma coisa, mas há ainda muito por fazer. Preocupa-nos, sobretudo, a floresta, a desordenação desta, a madeira queimada, que ainda está por cortar, a proliferação desmedida do eucalipto, se nada for feito. Em menos de uma década, teremos um novo incêndio, com consequências devastadoras. Exatamente. Um ano depois, recordam-se que, infelizmente, há um ano atrás estávamos por aqui a dissecar o que nos tinha acontecido a todos naquela data fatídica. Estamos um ano depois. Como é que vocês veem o nosso concelho aqui, a região centro, depois de 12 meses da tragédia? Liliana, como é que tu o vês? Foi um dia fatídico, claro, e foram-nos prometidos mundos e fundos depois daquele incêndio que devastou as nossas vidas, mas o certo é que muitas das coisas que nos foram prometidas continuam por nos ser dadas, nomeadamente a construção das casas, o ordenamento das florestas, que é tão importante para prevenir acontecimentos iguais a estes, e estamos assim à espera que aconteça, mas não estou a ver isso acontecer. Foi feito alguma coisa? Foi feito pouco ainda? Muito pouco. Concordas, Bárbara? Concordo, mas se calhar não fica tão bonito dizer isto aqui na rádio. Mas realmente é verdade. Porque já se passou um ano e realmente houve uma onda solidária muito grande, mas uma onda solidária que se calhar não chegou a quem realmente deveria chegar, o que também é muito importante dizer, porque se calhar aquelas pessoas que pouco se recuperaram, que estão agora a viver em casas alugadas e ainda não têm a própria casa, recebem ordenado mínimo e têm filhos, não receberam tanto quanto pessoas que se calhar nada lhes ardeu, ou como por exemplo a quantidade de tratores e de máquinas agrícolas que chegaram ao concelho, e realmente as pessoas mais pobres que vivem da agricultura não receberam, enquanto se calhar pessoas que não tinham tanta necessidade e tanta urgência receberam mais do que uma. E como é que tu olhas para a floresta, isto que é referido aqui neste texto, de que, por exemplo, estamos com um problema gravíssimo, estamos com uma proliferação, muita madeira de facto ainda continua de pé, muitos pinheiros, muitos eucaliptos continuam de pé, como vemos, eu penso que será cerca de 50% no concelho ainda está por cortar, e eu temo que algumas destas árvores nunca venham a ser cortadas, portanto vão apodrecer ali, com perda a todos os níveis, dos proprietários que perderam uma fonte de rendimento, e com a própria destruição da paisagem e da biodiversidade. Mas depois estamos aqui com outro problema grave, não só no nosso concelho, mas ainda há pouco ouvi numa televisão, está a ser ao nível de toda a zona centro, que é a proliferação do eucalipto. Ano passado falámos aqui que o eucalipto, não sendo uma árvore autóctone, é uma árvore altamente inflamável, extremamente perigosa, que propaga o incêndio a uma grande velocidade, e que é uma invasora, como sabemos, mas que tem uma grande capacidade de resistência. E um biólogo da Universidade de Coimbra já veio explicar porque é que este fenómeno está a acontecer. É que é uma árvore que, na sua origem, está habituada ao fogo e gosta do fogo. porque tem uma capacidade de resistência tal que depois de arder rebenta com facilidade, como nós verificámos no inverno passado, está já em grande crescimento e consegue lançar as suas sementes para vários metros à sua volta. Isto explica que nós temos agora aí terrenos florestais que não tinham eucalipto e que agora estão com milhares. Eu penso que no nosso concelho neste momento deve haver milhões e milhões de eucaliptos a crescer. Sim. Se nada for feito, eu vi imagens hoje do nosso Presidente da República num outro concelho, mais a norte, andar a arrancar eucaliptos de forma a chamar a atenção da comunidade e do próprio Estado, que tem que intervir, porque senão isto vai ser uma catástrofe dentro de menos de 10 anos este eucalipto. O eucalipto cria-se em 8 anos, de grande porte. Portanto, em menos de 8, 10 anos temos um eucalipto adulto. Portanto, é uma árvore de crescimento rápido, com todas as consequências que nós sabemos para a biodiversidade, porque quando cresce um eucaliptal não há mais nada. Seca os terrenos. Os terrenos ficam completamente exauridos de qualquer substância. Não se cria lá mais nada. Com a gravidade que nós ficamos altamente fragilizados, porque provavelmente viremos a ter incêndios que se vão propagar a uma grande velocidade. Eu temo, neste momento ainda nada está a ser feito. E eu tenho muito receio, Bárbara, que esta situação continue a perdurar, que os eucaliptos continuem a crescer, que nada seja feito e depois há aqui Del Rey daqui a 7 ou 8 anos, estamos nós aqui novamente a carpir as nossas mágoas porque vimos tudo arder e passámos novamente momentos terríveis. Também temos isso? Sim, sem dúvida. Esta parte ambiental é de extrema importância, até porque não me parece que isto, já não parte das autarquias, já parte um pouco mais do governo, mas não me parece que se tenha feito algo para prevenir que tal aconteça. Ouvi falar de um incentivo monetário à plantação de espécies autóctones, não sei como é que isso está, se existe. Sim, a semana passada a Francisca disse que foi aprovado, provavelmente de fundos europeus, 28 milhões de euros que vêm para retirar eucalipto, arrancar eucalipto e plantar árvores autóctones. Vamos ver é se e quando esses milhões cá chegam. E se chegam, de facto, aos proprietários que precisam desse apoio. Mas eu soube também, até quando participei no Parlamento dos Jovens, que há uma lista no governo de árvores autóctones que o Estado apoia à plantação. Mas onde é que está esse apoio? Não, e não é onde está esse apoio, é onde é que está não apenas o apoio monetário, mas o incentivo a plantar. Porque nunca ouvi falar nas notícias que o Estado incentivava a plantar espécies autóctones. Nunca ouvi os presidentes autárquicos apelar à plantação desse tipo de árvores. E realmente isto é importante. É importante sensibilizar as pessoas, se calhar não tão cultas, do que se está a fazer com a natureza. É mesmo importante. E do que nós estamos a pôr o nosso futuro em risco com esta incapacidade para gerir a floresta. Isto é algo de urgente neste momento no nosso concelho e nos concelhos à volta. Nós falamos no nosso porque obviamente é o nosso e vivemos cá. Isto é um problema grave porque assim os proprietários que ficaram sem nada, que viram a sua madeira arder, os que receberam alguma coisa receberam uma bagatela, portanto o que lhes foi pago foi uma ninharia comparativamente com o valor das árvores, e agora não são capazes de ter meios próprios para fazer esta reflorestação com sobreiro, ou com carvalho, ou com pinheiro, não têm capacidade por si. Portanto, se não houver o apoio estatal, se não houver o apoio da sociedade, isto não vai ser feito. E eu temo que nós estejamos aqui a falar para ninguém, porque ninguém nos ouve. Isto é de uma gravidade enorme. Depois podíamos falar de outras consequências dos incêndios, nomeadamente, por exemplo, a desertificação que se continua a verificar aqui no nosso interior. Muita gente saiu, muita gente ficou sem emprego, foi-se embora. Há uma, eu não sei se vocês se aperceberam, mas há uma falha enorme de mão de obra na área da construção civil. Eu tenho ouvido empresários desta área a dizerem que não têm gente para trabalhar. As pessoas, porque perceberam que também são mal remuneradas, os salários tendencialmente são baixos, as perspectivas de vida são baixas e, portanto, as pessoas preferem migrar ou para os grandes centros ou para o estrangeiro. Os jovens vão-se embora e vamos cair naquele problema que aqui tantas vezes já falámos, é a desertificação e o abandono do interior. E isto são problemas muito sérios que deviam ser pensados por todos os partidos políticos, por todos aqueles que têm responsabilidades, porque é o nosso futuro que está em causa. O futuro aqui dos concelhos como o nosso. Esperemos que alguém olhe para nós, esperemos que daqui a um ano não estejamos a repetir as mesmas palavras. Esperemos sinceramente. Rádio Boa Nova. Foram anunciados mais 5 nomes para o cartaz do Superbog em Stock, todos eles portugueses. David Bruno, April Mamara, Beija Flor, Cassete Pirata e Luísa Rodrigues irão assim juntar-se aos anteriormente confirmados Capitão Fausto, Lena D'Água ou Conan Osiris, no que artistas portugueses de respeito. O Super Bowl em Stock realiza-se a 23 e 24 de novembro em vários pontos da Avenida da Liberdade em Lisboa. Os bilhetes para o festival estão à venda em todos os locais habituais no preço único de 45€. Nos dias do festival, a entrada passará a valer 50€. Vamos dar agora a palavra à política, porque parece que quanto à política também há muito que dizer, não é assim, Bárbara? Realmente estava jeito uma boa notícia também aqui para os lados da política, mas parece que não é o caso. Bolsonaro e Haddad na segunda volta das eleições no Brasil. Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, irão defrontar-se na segunda volta das eleições presidenciais brasileiras no dia 28. Tendo cada um obtido 46% e 29% dos votos, respectivamente. Com 99% das secções de voto apuradas, Jair Bolsonaro conquistou o voto de cerca de 49 milhões de brasileiros, seguido por Haddad, que chegou perto dos 30 milhões, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, que começaram a ser divulgados às 19 horas, brasileiras e 23 em Portugal. Ainda de acordo com os dados praticamente finais, em terceiro lugar ficou o candidato Ciro Gomes, com 12% dos votos válidos do eleitorado, o que correspondeu a cerca de 13 milhões de votos. Como nenhum candidato atingiu a marca dos 50% dos votos válidos, o próximo Presidente da República do Brasil será eleito na segunda volta, a decorrer no dia 28 de outubro. Pelas 20 horas e 40 do dia das eleições, o candidato Fernando Haddad reagiu aos resultados na sua página do Facebook. Agora o debate será em torno de dois projetos totalmente opostos: o projeto de esperança, da defesa dos seus direitos, da geração de empregos e da luta pela igualdade social. E o projeto quer continuar o corte dos direitos sociais. Em declarações públicas, após o apuramento das urnas, Fernando Haddad afirmou que é preciso ter atenção e resultados expressivos e que esta é uma oportunidade para, na segunda volta, defender a democracia no Brasil. honrado pelos votos que recebeu, há dado de sentir-se também desafiado pelos resultados, que são bastante expressivos, no sentido que nos faz atentar dos riscos que a democracia corre. Acrescentou: a oportunidade do segundo turno é inestimável, que o povo nos deu. Precisamos de aproveitar com sobriedade e sentido de responsabilidade. E para terminar, essa eleição coloca muita coisa em jogo. Nós vamos enfrentar esse debate. Queremos enfrentar com muito respeito e com uma única arma, o argumento. Por sua vez, Bolsonaro reagiu aos resultados com um direto na sua página do Facebook, dizendo que é preciso continuar a combater a corrupção e que acredita no povo brasileiro para se mobilizar até o dia da segunda volta das eleições. Bolsonaro insinuou ainda que houve irregularidades nas eleições brasileiras. Porque é o que dizem as sondagens deste senhor de extrema-direita, que agora veio dizer que não é de extrema-direita, não sei se reparaste, ele está a mudar ligeiramente o discurso, porque ele tem votos garantidos que já tinha na primeira volta, mas agora quer captar outro eleitorado e, portanto, está a dizer que já não é bem assim, que não é de extrema-direita, que não é intolerante, que não vai perseguir ninguém. O discurso é sempre o mesmo, mas, de facto, ele é de extrema-direita, a sua ideologia é de extrema-direita. Bom, e, pelos vistos, ele vai ser eleito. Mas temos dois candidatos e nenhum vale a pena. Mas, portanto, querida, mas entre os dois, Eu não sei qual é o melhor, continuo a dizer. Bom, realmente temos dois candidatos muito controversos. Temos um com ideologias fascistas e temos um candidato, eu não o vou chamar corrupto, mas que segue, ou seja, que foi uma quinta escolha de um governante que realmente tem, foi corrupto. E na minha perspectiva foi sem dúvida alguma o PT que deu a vitória a Bolsonaro. Porque as pessoas não votaram no Bolsonaro porque acreditam nele. Ninguém votou no Bolsonaro porque realmente o quer no governo, mas votaram apenas porque... Estão contra o sistema. Estão contra o sistema e estão contra o Lula, que tecnicamente está por trás do Haddad. Mas curioso que o que se fala bastante neste momento é de algo que o Haddad... peço imensa desculpa. De algo que o Bolsonaro diz que quer fazer, que é aumentar o número de juízes no Tribunal Supremo para 21, para que possa nomear metade deles, ou seja, é como se a justiça ficasse do lado dele. E isto de forma imparcial, só quero aqui apenas dizer que não devíamos criticar isto, porque se bem nos lembramos, há muitos, muitos anos atrás tivemos um presidente, e isto não em Portugal, mas sim nos Estados Unidos, que foi o Sr. Roosevelt que tinha a ideia de fazer exatamente o mesmo, e era um grande socialista e foi um dos maiores políticos de esquerda que já tivemos no século XX. E, portanto, é importante dizer que isto aqui não é apenas algo que o Sr. Bolsonaro quer fazer porque é fascista, mas sim também já vem... isto não é algo típico de direita, querer controlar a justiça. Isto, se calhar, é um bocado algo de políticos que não têm tão boas intenções. Bom, entre os dois, como estávamos aqui a discutir, não sei qual deles será o melhor. Os brasileiros dizem que o Lula e o PT, ou seja, se o Haddad ganhar de certa forma, que aí é que deriva o risco de um mandato mais totalitário. Não sei até que ponto é que isso é verdade, mas o que posso dizer é que, na minha perspectiva, o Brasil corre um grande risco de uma venezuelização. E se calhar o maior risco de uma venezuelização do que de uma mussolinização. E acho que neste momento uma venezuelização é muito mais grave. Isto é preocupante, até porque não é só no Brasil que estas ideias de extrema-direita estão a emergir. O fenómeno do crescimento da extrema-direita está a acontecer exatamente 100 anos depois, praticamente pelas mesmas razões como tu dizes, porque tu disseste aí que é o descrédito nos partidos ditos democráticos, que entretanto cometeram muitos erros, nomeadamente a questão da corrupção, que faz as pessoas acreditarem na política e nos políticos, sobretudo naqueles que têm estado a governar os vários países. Este é um fenómeno também da Europa, já dissemos aqui várias vezes nos outros anos. Há vários partidos de extrema-direita que estão a crescer pela Europa fora, alguns deles já têm funções governativas. Isto é muito preocupante, sobretudo é um alerta para os jovens, porque muitos destes votos até vêm de jovens, porque convém, antes de votar, que as pessoas se instruam e percebam, de facto, o que é uma ideologia de extrema-direita, que é profundamente antidemocrática, que despreza os direitos humanos, que contraria tudo aquilo em que nós acreditamos, que são o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de pensamento, o direito a eleições livres, o direito a viver em liberdade, sem censura, sem controlos policiais. É tudo isto que pode acabar num regime de extrema-direita. Nós percebemos que até cá em Portugal, já a semana passada também vieram os ecos, que há um ex-dissidente do PSD que, ao que parece, quer fundar um partido deste teor. Também já temos um outro, embora em Portugal este fenómeno não está, felizmente, até agora, com grande expressão. E somos uma exceção na Europa, porque até aqui em Espanha foi fundado há pouco tempo um partido de extrema-direita que já galvaniza multidões e que fez um congresso com milhares de pessoas. Portanto, isto é um alerta, porque assim, repetir os erros da história de há 100 anos pode nos sair muito caro porque vamos perder as nossas liberdades e vamos desprezar o regime político, que pode ter muitos defeitos, que é a democracia, mas é que não temos alternativa melhor. Felizmente estas novas gerações não sabem o que é viver sob uma ditadura. Os mais velhos, se calhar dos nossos ouvintes, sabem o que é, sabem o que foi o regime do Estado Novo, sabem o que, como se vivia mal em Portugal, a falta de liberdades que existia, e isso é comum a todos os regimes, quer da extrema-esquerda, quer da extrema-direita, porque se for uma ditadura já há desprezo pelos direitos dos indivíduos. Curiosamente, no dia 10 de dezembro, a Declaração dos Direitos Humanos vai fazer 70 anos, e se nós olharmos para este mundo em que vivemos, está cada vez a haver mais um desprezo por estes direitos humanos que estão consagrados em lei há tanto tempo e que nós pensávamos que iam estar cada vez mais respeitados e infelizmente não estão. Isto é lamentável. Bárbara, vamos continuar atentos a este fenómeno. No dia 28 vai haver a segunda volta. Uhum. Vamos ver como é que fica a situação do Brasil. Relativamente à segunda volta, é óbvio que há uma possibilidade, na minha perspectiva muito remota, do Haddad ganhar. Isto não é propriamente o Mário Soares em 86 com o Freitas do Amaral, porque nessa altura realmente o jogo virou aí um bocadinho. Mas não, na minha perspectiva o Bolsonaro vai ganhar sem dúvida alguma. Quero ainda dizer que é uma pena realmente a Haddad estar a participar, a concorrer pelo partido que está, porque, porque ele está, ele basicamente foram-lhe impostas ideologias, ele não é um candidato livre, não é um candidato que vai por ele próprio, ele foi imposto ao partido. E portanto tenho a certeza que se ele fosse de livre vontade e que se ele fosse por um partido diferente, e se os brasileiros realmente tentassem conhecê-lo, visto que se colocarmos o percurso académico e de vida de Bolsonaro para o Haddad, vemos uma discrepância enorme, porque vemos que o Haddad é muito estudado, é muito conhecedor de toda a política, digamos assim. Mas pronto, é uma pena realmente ir pelo PT por um partido que já está desacreditado, está completamente desacreditado no Brasil. Mas vamos aguardar então, depois de 28 vais fazer novamente claro, ponto a situação. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Eduardo, vamos ao cinema. I'm not sure I've ever met a man quite like you. O filme desta semana é Johnny English Volta a Atacar. Foi realizado por David Kerr, é do género de comédia e tem duração de 89 minutos. Terceiro filme da saga cómica de Johnny English. Conta com Rowan Atkinson de regresso ao papel do agente secreto acidental mais amado do planeta. Esta nova aventura tem início quando um ataque cibernético revela a identidade de todos os agentes secretos britânicos no ativo, deixando Johnny English com uma última esperança dos serviços secretos. Chamado de volta da sua reforma, Johnny English entra logo em ação para descobrir o hacker informático responsável pelo ataque. Homem com algumas capacidades e métodos analógicos, Johnny English tem que superar os desafios da tecnologia moderna para ter sucesso nesta missão. É um ótimo filme para ver em família e pode ser assistido nos cinemas de Coimbra. Boa sugestão para o próximo fim de semana. FM. Boa nova. Muito bem, acho que temos que ficar com jovens atentos de seguida. Porque jovens atentos traz-nos outra questão que também toca à política, mas que tem que ver com a educação. Portanto, em jovens atentos, trazemos a notícia de que Portugal tem que investir na educação, uma área em que continua na cauda da Europa, considera a diretora da Pordata, Maria João Valente Rosa, que apresentou este relatório a propósito do retrato de Portugal apresentado recentemente em Bruxelas. Pela negativa, Portugal destaca-se dos outros Estados-membros na área da educação e conhecimento, mostrando as estatísticas que, por exemplo, mais de metade dos empregadores, 54,6%, não frequentou o ensino secundário superior, sendo que na UE é apenas 16,6%. Os dados mostram ainda que quase metade, 43,3% dos trabalhadores por conta de outrem, também não têm escolaridade para além do 9º ano. Nestes dois campos, não só Portugal está muito acima da média da União Europeia, como ocupa o lugar cimeiro entre os 28 Estados-membros. Nos extremos opostos estão, respectivamente, a Polónia, onde só 1% dos empregadores não frequentaram o ensino secundário superior, e a Lituânia, com 3,5% de trabalhadores sem estes níveis de escolaridade. A educação é uma área em que temos evoluído, mas ainda não estamos lá. Há ainda muito caminho a fazer, disse a responsável da Porta da Atalusa. Pela positiva, Maria João Valente Rosas escolhe o indicador da mortalidade infantil. Em 1961, Portugal tinha a taxa mais elevada, 89 por mil. E em 2017, apresentava 3,2 mortes de crianças com menos de um ano por cada mil nascimentos, uma média abaixo da União Europeia, que é a 3,6 mortes por cada mil nascimentos. O nível de mortalidade infantil, salienta a responsável da Pordata, é um indicador do desenvolvimento e das condições de vida, revelando não só os avanços médicos, mas também sociais. O livro da Pordata é uma compilação de dados estatísticos do Eurostat, é uma visão panorâmica e simples da realidade portuguesa em relação aos outros países da Europa, adiantou. Quer dizer que é preciso continuar a investir na educação em Portugal. E na boa educação, não é, Bárbara? Porque não é fazer de conta que instruímos, é que temos mesmo que instruir e ser exigentes. O ensino deve continuar no sentido da exigência, não no sentido do facilitismo, que temo pois que as novas legislação exatamente, esteja a apontar nisso. Há uns anos tivemos um ministro que dizia que tínhamos licenciados a mais. Nós não temos licenciados a mais. Quanto mais gente frequentar o ensino superior, tanto melhor para o país. Nós porque não o país... temos licenciados a mais. Nós não temos é onde empregar os licenciados que temos, por isso é que eles vão para outros países. Nós não pois, mas é sempre bom que as pessoas tenham instrução superior. É ótimo, mas é uma pena Portugal não ter postos de trabalho para acolher este tipo de jovens licenciados e de jovens que acabaram de sair da universidade. E, portanto, esses vêm-se obrigados a ir para outros países em busca de trabalho. Porque aí as políticas económicas também têm que ser alteradas, não é? Porque nós sabemos que, por exemplo, uma área que aqui alguns meninos querem seguir, psicologia. Neste momento, os psicólogos em Portugal debatem-se com problemas de emprego. Eles não têm lugar em Portugal? Têm. No próprio sistema de ensino, nas câmaras municipais, há muitos lugares possíveis para psicólogos. Não se criam a esses lugares. Portanto, as políticas é que têm que ser alteradas e têm que se perceber que muitos destes jovens, o país precisa deles. Eles não precisam de emigrar, eles são cá precisos. Agora, têm que se criar as condições para os jovens ficarem por cá e, pensando aqui no nosso interior, igualmente, porque senão, daqui a 10, 15 anos, nós não temos quase ninguém a viver no interior. Ou foge tudo para o litoral ou foge tudo para o estrangeiro. E então abandonamos isto. Portanto, isto não pode ser. Tem que haver políticas alternativas em Portugal de se olhar de forma diferente para os jovens, para o emprego jovem, para a credibilização da nossa economia, para o reforço da nossa economia e também aqui para o interior, uma vez que nós estamos cá e temos que reforçar este aspecto. Muito bem, Bárbara. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com a análise desportiva do Daniel e creio que desta vez não é só análise desportiva, mas comecemos pelo desporto, Daniel. Desta vez a nossa seleção nacional está em segundo lugar na Liga das Nações porque a Itália venceu a seleção da Polónia por 1-0. E nós vencemos? E nós também vencemos as duas seleções, precisamente. Muito bem. Então está bem, estamos bem posicionados. Estamos bem posicionados. Tivemos também a seleção espanhola. Perdeu 3-1 com a seleção inglesa. E a seleção da Suíça, que venceu a seleção de São Marino por 1-0. Quer dizer que Portugal está bem posicionado e provavelmente poderá almejar os primeiros lugares, é possivelmente isso? Possivelmente terá o apuramento dentro em breve. Então o próximo assunto é? É a mesma gala em memória de António Vaz Pato. Que é uma gala da Santa Casa da Misericórdia de Elises. Que vai decorrer no dia? Vai decorrer no dia 3 de novembro. E para o qual se convida a comunidade? Exato. Vai decorrer onde? Na Casa da Cultura, provavelmente, como é hábito. E vai ser um espetáculo diversificado. Sim. Muito bem. Exato. Então convidamos aqui os nossos ouvintes que queiram participar. Muito bem, Daniela, até à próxima. Até à próxima. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com personalidades e com a Daniela Lopes. António Monteiro, um exemplo de Beirão, empreendedor e ilustre. António Mendes Monteiro nasceu a 14 de março de 1909 e faleceu a 4 de dezembro de 1998, em Nogueirinha, freguesia de Muruz, Conselho de Oliveira do Hospital. Após a quarta classe, foi trabalhar como marçano na empresa de seu cunhado, Higino Almeida Ruas, e com ele veio depois a fundar a firma Higino Almeida Ruas e Companhia Limitada, onde foi sócio-gerente e se manteve até o ano de 1965. Ainda integrado nesta empresa, foi um dos iniciadores da criação da atividade avícola, que constava da importação de Espanha de pintos do dia para a reprodução de galinhas poedeiras, atividade que mais tarde continuou a desenvolver individualmente. Além da área comercial, também a industrial foi iniciada com a construção da fábrica. o supermercado da cooperativa agropecuária Beira Central, para o fabrico de laranjadas da marca Amial. Em setembro de 1966, fundou a empresa Armazéns de Mercearia Almonteiro, S.A., que ainda hoje existe. Esta empresa foi considerada uma das grandes empresas da Zona Centro, no ramo alimentar, abrangendo com a sua distinção vários concelhos. A concretização destas iniciativas deve-se ao seu espírito de abertura, ao seu conhecimento da sociedade, ao despojamento de preconceitos intelectuais e à sua força de trabalho e de empreendedorismo. Paralelamente à sua atividade comercial, fez parte dos corpos sociais iniciais da Fundação Aurélio Mário Diniz, onde mais tarde foi nomeado presidente da direção. Como presidente da referida fundação, angariou fundos para a concretização do Lar da Terceira Idade, que, passado 30 anos após a sua construção, presta um serviço de reconhecida qualidade aos seus utentes. Por reconhecimento da sua obra, foi atribuído o seu nome à rua de acesso ao Hospital Lar Fundação Aurélio Mário Diniz. Foi ainda um dos fundadores do Futebol Clube de Oliveira do Hospital e fez parte das direções dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital e da Casa do Povo, instituições que muito considerava. Nos inícios da década de 70, foi convidado pelo Governador Civil de Coimbra para presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, cargo que exerceu até 1974, tendo sido homenageado por esta autarquia no ano de 1994, como figura ilustre e importante para o desenvolvimento do concelho. Importa, por fim, realçar que António Mendes Monteiro não foi só um empresário, benemérito e empreendedor, foi também um homem provido de grande honestidade. Muito bem, aqui fica evocada a memória de um grande empreendedor e de uma pessoa relevante do século XX em Oliveira do Hospital. Rádio Boa Nova. Espetacular. How was your session with your therapist today? She thinks that I should put myself. E continuamos agora com sugestão de séries com o de Gonçalo Branco. She didn't say the sex part, I added that. A série de hoje chama-se Atypical e é uma série norte-americana de comédia e drama original da Netflix, que conta a história de um rapaz de 18 anos diagnosticado com autismo, que trabalha e estuda e anda em busca de uma namorada. A série saiu 11 de agosto de 2017, com 8 episódios. A série foi bem recebida pela crítica, sendo assim renovada para 13 de setembro de 2017, a segunda temporada, e está atualmente na terceira temporada, estreada a 7 de setembro deste ano. Está feita a recomendação para quem aprecia este tipo de séries. Rádio Boa Nova 100.2 FM. E passamos agora à sugestão de leitura com a Liliana Silva. Boa tarde, caros ouvintes. Esta semana sugiro o livro da autora britânica Zana Musen, denominado Vendidas. A história conta-nos a vida de duas adolescentes, Zana e Nádia, filhas de pai iemenita e mãe britânica, que viviam em Inglaterra. Um dia, após o início daquilo que pensavam ser umas férias de sonho, viram-se casadas à força numa aldeia perdida do Iémen, onde vieram a sofrer toda a casta de violências e humilhações. Após 8 anos de luta, Zana conseguiu fugir, mas Nádia, a sua filha e o seu sobrinho continuam ainda prisioneiros. Zana e a mãe juraram a si próprias fazê-las sair do Iémen, e Zana descreve neste livro a sua história e o combate que tem travado em prol da libertação da irmã. Vendidas é um documento de excepcional importância sobre uma das práticas mais aberrantes do mundo contemporâneo. A sua leitura, muitas vezes chocante, permite descobrir a realidade que se oculta por detrás da fachada pretensamente civilizada de alguns países e de algumas culturas. Não perca. Muito bem. Aqui fica feita a sugestão. Rádio Boa Nova. E a finalizar fica uma sugestão de visita, também muito de acordo com as tradições aqui bem perto. Na aldeia de Sobogueiro, concelho de Ceia, realiza-se uma belíssima tradição, a Noite das Caçoelas. Será no dia 3 de novembro uma tradição que nos põe com água na boca. É uma noite amigável e de grande convívio, pois, na Noite das Caçoelas, os populares da aldeia reúnem-se no forno comunitário e confeccionam os pratos mais típicos da aldeia. O povo, já sabido, a ele ninguém ganha, começa a amassar o pão logo pela manhã, trabalho das mulheres. O pão ganha a sua forma e entra dentro do forno para mais tarde encher a aldeia com aquele cheiro especial ao qual acresce a vontade de o comer. A preparação das carnes de cabrito, chanfana ou borrego já está feita com antecedência. O bom do tempero, aliado às caçoelas de barro, confere às carnes vindas do gado criado na Serra da Estrela um sabor inigualável. É ver estes petiscos entrar no forno comunitário, um espírito que vai passando de geração em geração. Por menor que faz desta tradição um feito tão especial. Além do pão de centeio e das carnes, não falta neste dia também o arroz de carqueja, feito com o chá da carqueja, os torresmos à pastor e a tigelada da beira. Se há iniciativas que preservam os costumes e não deixam morrê-los, este é sem dúvida um deles. Toda a aldeia e visitantes são envolvidos nesta experiência gastronómica, podendo degustar do que é apresentado. Por isso, já sabe, aponte no calendário e apareça no próximo dia 3 de novembro na aldeia do Sabogueiro. Programa, às 9 horas, oficina de pão no forno comunitário. Durante o dia, preparam-se as caçoelas para a colocação no forno comunitário. Às 19 horas, saída das caçoelas do forno. Para mais informações, contacte a Junta de Freguesia do Sabogueira através de jf.sabogueira@sapo.pt ou www.jf-sabogueira.pt. Rádio Boa Nova. Em novembro irá ser lançado um documentário sobre a banda Coldplay a celebrar as suas duas décadas. A Head Full of Dreams is somewhere we've been trying to get to for a long time. To really get the full story, you've got to go back to when we met. I mean, it really does feel like a lifetime ago. Foi lançado na semana passada o trailer oficial do documentário. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field, up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up, saying, we're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow. Iniciamos as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Os alunos do primeiro ciclo da Escola da Cordinha receberam no Dia Mundial dos Animais, 4 de outubro, a visita de quatro elementos da Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, que se deslocaram à escola para dinamizarem uma atividade de poesia encenada e musicada, baseada na obra O Alfabeto dos Bichos, da autoria de José Jorge Letria. No final da encenação, os alunos participaram num jogo de construção de palavras a partir da palavra escola. Foi uma atividade divertida e do agrado de todos. À equipa da Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, deixamos os nossos parabéns e os nossos agradecimentos. A escola é o meio. Realizou-se entre 6 e 12 de outubro mais uma edição do intercâmbio com a Escola Rosenberg School de Mol, na Bélgica. Foram 14 alunos e 2 professores que nos visitaram e se juntaram ao grupo português de 18 alunos e 3 professoras. Durante o fim de semana, os alunos belgas conviveram e interagiram com as famílias portuguesas e durante a semana desenvolveram-se várias atividades, visitas e trabalhos que culminaram na apresentação do resultado final no dia 11, pelas 20 horas, no anfiteatro da escola. Salientamos as visitas levadas a cabo ao CIS, ao Museu do Azeite, ao Museu Machado de Castro e à Baixa Coimbra. O tema proposto para este ano foi produtos endógenos e os trabalhos apresentados primavam pela originalidade e qualidade. O jantar convívio com as famílias portuguesas provou, uma vez mais, a generosidade e a boa vontade com que os nossos pais recebem e bem acolhem estas iniciativas. Este é já um intercâmbio com história e que comprova o modo como o nosso agrupamento encara a importância da partilha e do conhecimento de outras gentes e outras culturas. O contacto com jovens belgas ou outras nacionalidades contribui muito para a formação dos nossos jovens e para a sua mundividência. Em março decorrerá a segunda parte deste intercâmbio e será a vez dos nossos alunos visitarem a cidade de Mol. Até março. Escola e o Meio. Estamos assim a terminar o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Daniela Lopes, Catarina Lopes, Eduardo Adro e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.